Fecheiro 11. Justiça. Por mais ordeiro que um povo seja, sempre há coisas. É uma asneira que se diz, um marco que o arado arranca, uma cabra lambisqueira que salta à vinha de alguém, duas maçãs que uma criança rouba. Mas tudo isso não vale nada. As mulheres engaleiam-se, o falatório no tanque anima-se, discute-se nas cavas. E acaba tudo em águas de bacalhau. No tempo do Leonardo, porém, Deus nos livrasse, aquele cobardola só sabia dizer: embargo, ou fazes o que eu digo, ou vou à vila e enrolo-te em meia folha de papel selado. Se tem assim tanta razão, salte. Salte para aqui e tiram-se as temas de homem para homem. Olha lá, não saltasse. Metia o rabo entre as pernas e tribunal. Ora, o que a justiça quer é comer, certo e sabido. Vai-se ter com o doutor Valério a Mursa e a logo. Você está cheio de razão, alma de Deus. Ponha a questão que não há ninguém que lhe perca. Se quiser, passe-me uma procuração. Deixe 300 mil reis para preparos, o resto é comigo. Um céu aberto. Até parece que a gente já está a ouvir o juiz. Mas depois é que são elas. Começa um mudoiro de dinheiro que não há bolsa que chegue. O advogado só diz: então, agora que isto vai tão bem encaminhado, é que você se quer compor? E cantem para aqui mais 5 notas. O pior é que daí a um mês, zás, uma cartinha: senhor fulano, é favor comparecer no meu escritório. Desce a gente de escantilhão pela serra abaixo, numas ânsias, a cuidar mil coisas. E o que há de ser? Tenha paciência, isto não anda sem a mola real. Até que chega o dia da audiência. Aí então é como quem quer livrar um filho. Presenta este, presenta aquele. Tia Preciosa, pelo amor de Deus, diga a verdade e beba mais uma pinga. E para nada, afinal de contas, porque o outro advogado, que é um bandalho da mesma raça, embrulha tudo. Ora, explique-me lá isso bem explicado. Não minta. A gente, quando se senta naquelas cadeiras, fica logo como há de ir. Fazem-nos falar, apertam, apertam. E quem é que não cai? Tiram de nós o que eles querem. Diga, diga. Ora, assim sim. Vê como é tudo ao contrário do que pensava. Só visto. Ao fim, sai uma sentença que não é carne nem peixe. Uma pessoa fica borrada, empenhada até às orelhas e a dever favores até às pedras da rua. Mas o Leonardo queria lá saber. O tribunal para ele era como a igreja para as beatas. Tivesse razão ou não tivesse. Sentiam-lhe dinheiro no bolso, claro. Venha a nós. Todos mais a mim, mais a mim. E o louro para cuidar, que lhe davam tantos amães, por causa dos seus belos predicados. Com que biscas? Mas como quem o tem é que o troca? Ora, viva o nosso amigo! O que é que o traz por cá? Às suas ordens! Mande! E o filho de quem o pariu, de costas quentes, trazia ao povo numa apertadinha. Ou esbarrondas a parede, ou ainda hoje te vou fazer a cama. Farto seja você de tribunais nas profundezas dos infernos! Não tem olhos nessa cara? Não vê que isto é meu, seu ladrão? A coitada da Maria Ambrósia, de raiva, até espumava. E o caso não era para menos. Ter a gente uma coisa sua e de repente aparecer-nos um larinhoto e levá-la de mão beijada. Lembre-se ao menos destas crianças que ficam desgraçadas. Qual o quê? Sentimentos não eram com ele. Sejam então muito boas testemunhas. E pronto, começava o calvário. Coisas de fazer tremer a passarinha. Numa ocasião, processou o Garrido só porque lhe atravessava uma leira quando ia namorar. O pai da Belmira não queria o casamento. Aqui del Rei que matava o homem se o encontrasse a desencaminhar-lhe a filha. Que remédio tinha o coitado, senão cortar-lhe as voltas e fazer-lhe o ninho atrás da orelha. Ia ao redor da casa, metia-se no meio do milhão e era um regalo. Pois o badana do Leonardo deu com aquele arranjo em Pantanas e por um triz que não metia o pobre do desgraçado na cadeia. Oh, homem do senhor, tu parece que não tiveste 20 anos, clamava o Pinto indignado, a lembrar-se com saudades dos tempos da mocidade. Quem quer que a insa vai para os baldios. Naquilo que é meu, não. Mas estragou-te alguma coisa, porventura? Não quero cá saber. Se vandejava-me a propriedade e não é pouco. Fica o aviso feito. A mim, quem me pisar o risco vai malhar com os ossos no cilindro. Um castanheiro à borda da extrema que pingasse para o lado dele era uma carga de trabalhos. Mais valia atirá-lo abaixo. Os Marcos, então, andavam sempre numa fona. Nem já ninguém queria terras ao pé das dele. Os donos punham-nas à venda. Os compradores chegavam-se, mas desistiam. É um bom bocado, realmente. Dá aqui um rico milhão. E não se pode dizer que seja caro. O pior é a má vizinhança. Não. Meter-se a gente em trabalhos escusadamente. Foi por Deus o Abrunhosa ir ao Brasil, ganhar por lá bem contos, aprender como as bandalheiras se fazem e vir pôr termo àquilo. De contrário, quem havia de viver em celeiros com um justiceiro assim? O Abrunhosa apenas regressou do Rio, todo lorde, pôs-se a arejar as notas. Comprou o tapado, limpou a mina do reguengo e queria aumentar a casa. Bem tolo não empregar tanto dinheiro em fragas que lhe rendessem mais. Mas lá diz o ditado, pobre pássaro que nasce em ruininho. Segue-se que era amigo da sua terra e, já se sabe, tinha empenho em fazer as coisas a gosto dele. Abrir uma varanda do lado do sol, altear a cozinha, ajeitar um quarto de banho, arranjar comodidades. Mas logo, por sorte, quem havia de ter um palheiro em frente? O Leonardo. Os pedreiros a darem começo à obra e o Leonardo rente com duas testemunhas. Embarga-te, o Leonardo. Embargo. Muito bem. Ide-vos então, rapazes, e descansai. Quem paga é aqui o nosso milionário. Não sou milionário, mas ainda tenho o suficiente para me bater com qualquer. Ora essa, que dúvida! Com quem ele se foi meter? Isto de mijar no mar tem o seu quê? A rotar postas de pescada, o Leonardo, logo no outro dia, que tinha o melhor advogado da comarca e que ganhava, desse por onde desse. O Abrunhosa, muito calado, que no fim se veria, de bico amarelo, pela mansa, manobrou as coisas de tal maneira que comprou testemunhas, comprou advogados, comprou juízes, comprou tudo. Mas a sério, nada de conversa fiada. Todos ali comprometidos e firmes, e sem o Leonardo sonhar sequer. Na audiência, quando contava com um pé à pá Santa Justa a seu favor, sai-lhe a coisa furada. O Felizardo, o único que verdadeiramente podia fazer prova, por ser a pessoa mais velha da terra, que não sabia que ao certo, não podia afirmar. A Bernarda, que também ao cabo e ao resto não conhecia a questão. E o Freitas, esse então, disse redondamente que quem tinha razão era o Abrunhosa. O Leonardo parecia um bicho a bufar. Era vê-lo pelo corredor a cabo, para cá, para lá, sem parança, como um lobo num fojo. Dantes, naquelas ocasiões, espanejava-se todo de mãos atrás das costas, como se estivesse em sua casa. Agora, com o rabo entalado, gemia. Traidores. Mas que os metia a todos na cadeia. Se metia. Com quem cuidavam eles que estavam a brincar? De resto, a procissão ia ainda no adro. Não cantasse lá o senhor Abrunhosa vitória antes do fim da festa. Então o doutor Vaz não valia nada? Deixassem-no falar e veriam. Esperassem-lhe pela resposta. E aqui é que foi a bomba. O doutor Vaz tinha a língua vendida como os outros. Nas alegações, que sim, que não, que torna, que deixa. E para encurtar razões, que pedia justiça. Claro, os juízes fizeram-lhe a vontade. Deram direito ao Abrunhosa. O Leonardo, ainda à sentença, estava no meio, que apelava. Havia de ir até ao cabo do mundo. Farroncas tem a minha Joana, mas obras? Ali era meter a viola no saco e nem tugir nem mugir. Pois se até um cego via que o vento mudara de feição, voga bem quando o demónio atenta uma pessoa. O Abrunhosa, ao saber que a questão continuava, riu-se. Era de força o tio Leonardo. Mas com valentões assim é que ele gostava de se divertir. Para o brasileiro aquilo até o distraía. Quem não tem que fazer faz colheres. No Porto, o Leonardo ganhou. Santo Deus, só lhe faltou deitar foguetes. Um lorpa que não via que era tudo combinação. Porque em Lisboa foi de caixão à cova. A gente não se deve rir do mal de ninguém. Mas quando as coisas passam as marcas, é humano gostar de ver o nariz achatado a certos figurões. Então, tio Leonardo, sempre ganhou a questão? A modos que vi hoje os pedreiros, outra vez na obra do Abrunhosa. O campeão era dos que em tempos fora também cozido e mal pago pelo Leonardo e gozava a desgraça do facínora, sem dó nem piedade. Perdi esta, mas posso ganhar outras, que tem lá isso. Coitado, teve quase sempre que ir adiante. E nisto de tribunais, quem vai à frente é que geme. Depois, com advogados do Porto e de Lisboa, não se brinca. Comem muito, não há quem os vede. Aquilo não é gente de 200 ou 300 mil réis. É logo às boladas de 20 e 30 contos. Segue-se que, quando o Leonardo se viu livre da enrascada, tinha tudo em pantanas. Hoje um lameiro, amanhã uma mata. Desgraçadinho, pobre como Jó. Mas foi um descanso. Todos lhe podiam arregalar os olhos quando metia a mão no alheio e cantar-lhes. Olhe que agora a justiça são duas lombeiradas com um estadulho. Ponha aí o que não é seu, se quer os ossos inteiros. Lá fazia das tripas coração, pois que remédio. Mas tão danado, tão viciado na chicanice, que a ver-se naquela miséria em que os tribunais o tinham posto, não suspirava por outra coisa. Nos dias de feira da vila, já velho e atoleimado, sentava-se na soleira da porta a ver passar o povo. Como toda a gente lhe conhecia ao fraco, puxavam-lhe pela língua. Quer vir-te, Leonardo? Não tenho pernas, senão bem gostava. Está um dia bendito. Bom para semear batatas. Quais batatas? Bom, mas é para ir pôr uma demanda. Com um sol destes, eram favas contadas. A vindima. Ao cabo de 4 dias de vindima na Arrueda, o cheiro do mosto embebedava os sentidos. E à noite, na Cardanha, o Vitorino, com a namorada ali quase à mão de semear, não parava sobre a palha centeia, o colchão de todos. Era um rolar sem tino para um lado e para o outro que metia a aflição. Tu que tens? Perguntava-lhe o Rasga, farto de conhecer a causa do formigueiro. Nada. E continuava a mexer-se, cada vez mais insofrido. Como troncos derrubados, os restantes homens da roga jaziam estendidos e adormecidos no chão. Apenas os dois amigos velavam, a vigiar-se mutuamente. Vou até lá fora, disse por fim o Vitorino, sem poder mais. Não me apetece dormir. E saiu. Pé de pé, o Rasga foi-lhe no encalço. E o que havia de ver? Um noivado ao luar, com a terra empapada de doçura a servir de lençol. Passou a mão pelo restolho da barba, numa melancolia de faminto sem pão, e deixou os felizardos na paz do senhor. Quando de madrugada o outro voltou à cama, só lhe disse: Valha-te Deus, homem, e agora? Agora caso com ela, pois então. Isto nem tira nem põe. O que se há de fazer ao tarde? Pela manhã, a vindima continuou. Orvalhados, os bardos de Moscatel eram polipeiros de olhos irónicos e coniventes. E a Lúcia, sumida no entrançado de vides e de folhas, enquanto cegava aquelas pupilas abelhudas, parecia um roxinol. Eu já vi a tiraninha a beber numa cabaça, Olha a raça de tirana que até no beber tem graça. Ninguém lhe levava a palma. Desde a saída de Lamares, que não se calara mais, à frente da estúrdia, de chaila à cabeça e cesta no braço, atirava com a voz bonita pelos montes a cabo, que nem o pai, no maio, a semear milhão. O harmónio repenicava-se todo em redor dela, os ferrinhos a dizerem que sim, que sim, e o bombo, apesar da tristeza a que a pele de cabra o condenava, a fazer quanto podia para dar também um ar da sua graça. A lama de 5 meses de inverno, que a primavera apenas endurecera, era agora uma camada de poeira fofa pelo caminho além a escaldar. O sol, depois de empassar as uvas, queria empassar a terra. Invulnerável, porém, o raio da rapariga rompia por ali adiante com asas nos pés. E mal o doiro apareceu lá embaixo, ao fundo, como uma veia aberta a escoar-se morosamente do corpo ciclópico dos montes, atirou logo. Foi no pinhão e a vindimar um cacho, vindimeio do coração. Tinham findado, de todo, os horizontes largos do Planalto, onde a alma corre de fraga em fraga, sempre à vista do céu. Em costas negras, em escada, cobertas de estevas ou iriçadas de zimbro, faziam tudo para entristecer quem lhes passava ao pé. À esquerda, um despenhadeiro de meter medo. À direita, uma penedia por ali acima, que só de vê-la faltava à respiração. Ao longe, mortórios escalvados e desiludidos. Mas o grande rio doirado, que a luz da tarde transformara numa barra cintilante, chamava a si toda a atenção dos olhos, e a paisagem emergia do abismo, engrandecida e transfigurada. Ou porque trazia dentro o fogo da paixão a aquecê-la, ou inspirada pela beleza do cenário, a Lúcia punha o coração a voar. À oliveira da serra o vento leva a flor. Só mesmo por altura São Cristóvão é que esmoreceu. Ao passar diante do cemitério aproado como uma galera de morte no mar verde dos vinhedos, uma tristeza súbita caloa, obra de um suspiro apenas. Daí a nada arrebitou outra vez. E ao chegar à Arrueda, levava tudo adiante. Oh Rita, arredonda a saia, oh Rita, arredonda a bem. Nem a cara seca e vermelha do Sr. Berkeley, o patrão, lhe meteu medo. Enquanto os mais, num respeito de escravos, se descobriam ou cumprimentavam aquele símbolo do trabalho e dos ganhos na ribeira, continuou a cantar como se nada fosse. E à noite, ao deitar, ainda trauteava uma moda. Foi a Guilhermina, já enfastiada, que a mandou calar. Não estás farta, mulher? Riu-se e continuou na dela. E agora, ao cabo de 4 dias de azáfama, tinha ainda a voz fresca como uma alface. E com segundas. Eu hei de te amar, tirana, eu hei de te amar, eu hei de te amar, tirana, de uma maneira que eu sei. Os dois rapazes riram-se num mútuo entendimento da significação oculta da cantiga. Depois, maldoso, o Rasga comentou. O que vale é que a tirana tem as costas largas. Ergueu o vindimeiro, ajeitou-o na trouxa e foi juntar-se aos outros companheiros, enquanto Vitorino ficou a olhar com ternura a rapariga, bem feita, desembaraçada, certamente fecundada já pelo seu amor. Dispersa pela encosta, a roga mais parecia festejar um deus generoso e pagão do que trabalhar. Os geios eram degraus do Olimpo onde crescia e se colhia o espírito celeste. Cada canção, um hino de louvor. E os cestos, acogulados, que desciam a escadaria de xisto aos ombros dos fiéis devotos, numa fila indiana, sonora e ritual, a dádiva desse amantíssimo senhor, que só pedia contentamento em troca dos seus frutos. Dir-se-ia que tudo naquele paraíso suspenso se movimentava lúdica e religiosamente. Nenhuma mágoa, nenhum ódio, nenhuma desconfiança do futuro. Alegre, a alma de cada romeiro entregava-se pressurosamente ao esquecimento coletivo que alijara do mundo as misérias e os desenganos. O tiar mágico urdia desumanização. E só quando um dos fios da meada emperrava e havia um solavanco no ritmo do cerimonial, é que se via que uma vontade prática subjazia ali, vigilante e profana. Ainda o Vitorino não acabara de sair da sua contemplação, já o Ciara, o feitor, lhe berrava aos ouvidos. Tu andas parvo ou quê? Mexe-te! Ergue-te e espera-me no armazém, que tens de preparar uma vasilha. Chora, videira, ó videirinha, chora, videira, ó vida minha, cantavam todos. E o bombo, com a sua voz pesada, como que dava forma à incorpórea harmonia, que descuidada descinca escata pelos socalgos. Chora, videira, ó videirão, chora, videira, ó meu coração. Não havia tristeza que entrasse naquelas almas, principalmente na de Lúcia, cada vez mais agradecida ao céu pela sua redenção terrena. Entretanto, porque o Deus da abundância não se cansava de multiplicar o mosto no lagar para arranjar onde o meter, o Vitorino deslizava submisso pela portinhola de um tonel, tal as vítimas dos sacrifícios antigos pela boca do dragão. Lá fora continuava o coro. E o Ciara, por causa daquele barulho e do ouvido duro do Sr. Berkeley, quando daí a bocado chegou congestionado à vinha e deu a notícia do desastre, quase teve de berrar. Foi então que a voz da Lúcia estacou de vez. Garroteada como a do namorado, a garganta fechou-se-lhe num espasmo de perpétua agonia. Transida e comandada por tão grave silêncio, a roga emudeceu também. Só a Casimira Velha, desgarrada numa valeira solitária, que não ouvira nada da morte do Vitorino, asfixiado dentro do bojo da cuba, continuou a agueirar a tarde com o seu lamento fanhoso. A mulher é desgraçada até no despir da saia. Não há desgraça na vida que aos pés da mulher não caia.